mais. Solta o cabo da não. Solta o cabo da não. Solta o cabo da não. Contente estou em meu coração. Aos céus eu vou. Esta é minha canção. Contente estou. Contente estou. Em meu coração, aos céus eu vou, aos céus eu vou. Esta é a minha canção. Oh, aleluia, xarapá. Aos céus eu vou. Esta é a minha canção. Oh, aleluia, xarapá. Aos céus eu vou. Esta é a minha canção. Ponho a mão na mão do meu Senhor da Galileia. Ponho a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus, tu cuida de mim noite e dia sem cessar. Ponho a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Em grande exclamação.